Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente. Para Wanda Peixoto de Goiânia, mas ela mora aqui em Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Seja muito bem-vindo, viu, Wanda? Beijão para você. Cascatinha e Ana, minha terra distante. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sombras de saudade guarda em minha mente, de um feliz passado que não volta mais. Vivo mergulhado na desesperança, porque a distância solidão me traz. São os meus dias de triste penar. E o vento ingrato dos meus desenganos apagou meus passos e não sei voltar. Por que eu deixei passado em flor, meus pais, meu lar, minha terra, minha juventude, meu primeiro amor. Dejaré de añorarte y no caigo a te iba. Chembora y jumí. Meus pais, meu lar, minha terra, minha juventude, meu primeiro amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Cascatinha na minha terra distante. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar.

abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração. Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude, mas o que fiz não foi bastante. Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão. Ai, ela feliz, se ela não quis ficar comigo, foi você que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Só preciso admitir e compreender que não deu certo. Faz ela feliz, não há censura. Se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo que você, sei que não há. Não tem de impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. Eu tenho. Prendi meus lábios em seus lábios, e quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava. Mesmo assim não quis ficar. Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos. Parece até que foi castigo. Por você, meu grande amigo, ela foi se apaixonar. Faz ela feliz, se ela não quis ficar comigo, e foi você que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só preciso admitir e compreender que não deu certo. Faz ela feliz, não há censura. Se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo que você, sei que não há. Não tem de impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. O grande cantor e compositor gaúcho Joel Marques cantou dele Faz Ela Feliz. O Joel é o compositor de Não Aprendi a Dizer Adeus, é o compositor No Dia Que Eu Saí de Casa, é um grande compositor, tem dezenas e dezenas de grandes sucessos e também é um grande cantor, embora não tenha conseguido alcançar como cantor o mesmo sucesso que fez compondo, né? Mas é um grande intérprete, um grande cantor e continua por aí nativa fazendo música bonita e cantando para alegrar o povo do Brasil. A sugestão do beijar, o cantor Pablo com a participação de Ivete Sangalo, Vingança do Amor. DJ Barbeia. Chorando é, todo castigo é pouco. Vale que ia ser troco. Dá doendo. depois que eu fui embora. É bom, falem que é tetro. Tá doendo, é. Tá chorando, é. Bem feito, bem feito. Tá doendo, é. Tá chorando, é. Todo castigo é bom. Falem que é tetro. Tá doendo, é. Tá chorando, é. Bem feito, bem feito. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Pablo com a participação da Ivete Sangalo, Vingança do Amor. Mas o Flávio não divulga só os grandes nomes, não. Se você estiver começando uma carreira e quiser ser famoso lá em Minas Gerais, é só você ligar para o 61-9981-3601. 61-9981-3601, dizer que você... aí você fala que você quer falar com o Flávio Bejar, para você acertar, para ele divulgar o seu trabalho lá em Minas Gerais, onde ele é especialista. No próximo bloco, Fábio Júnior, Pedro Paulo e Matheus e Cristiano Araújo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. As músicas vão marcando a vida da gente. Pontua aqui, pontua ali, registra um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de grande emoção, um momento de muita saudade. E todas as vezes que você ouve aquela música, você viaja para o passado. Comigo é assim, com todo mundo é assim, né? Por isso é que eu criei esse quadro. Você lembra dessa? Uma música que foi eternizada pelo cantor e compositor Vando e regravado por Fábio Júnior, Fogo e Paixão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no

ficar junto ou dar um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Você que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto do coração. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Tenho 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh, sei que sabe, amor, que a gente fica junto há um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, você que sabe, amor. Eu te espero. Oh, oh, oh, você que sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Coração, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra hoje é saudade. Cristiano Araújo, você que sabe, por Francisco Salustiano de Irecê, na Bahia. Meu novo amigo do Facebook, do perfil número 2. Abraçando os meus amigos lá de Lapão, lá do Zé Fernandes, da Atividade FM, que transmite o nosso programa, graças a Deus, com grande sucesso, né? Ali é a região da família da minha mulher, a família Gomes de Oliveira. Ali na região de Irecê, Canoão, Lapão, Ibititá, né? Aquela região toda ali, Poço, Central, aquela região toda ali, tem família da minha mulher. O seu Dac, Dona Geni, aquela turma boa, né? É um povo bom. O povo da Bahia é um estado que eu gosto demais da conta. No próximo bloco eu tenho uma dica de superação pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do nosso programa de hoje é uma dica de superação. Eu observei, já estou do alto dos meus 64 anos de idade, eu nunca tive nada fácil na minha vida, nada de graça. É tudo na base da superação. Isso acontece com a gente, acontece com as instituições, acontece com os países, acontece com o mundo de forma geral. E a dica de hoje foi a respeito do jogo Brasil e Chile, que aconteceu no sábado, dia 28 passado, e que o Brasil passou para as quartas de finais. Mas analisando friamente o jogo, no primeiro tempo, foi um jogo difícil, o Brasil não estava acertando, perdendo todas as divididas, mas ele estava, pelo menos, mesmo o Chile tendo mais posse de bola, o Brasil estava, pelo menos, tentando alguma coisa. No segundo tempo foi uma tragédia. Parece que o Brasil esqueceu tudo que sabia jogar de futebol. E o Neymar, coitado, foi visível, logo no comecinho do jogo ele levou uma pancada violenta na perna e foi visível que ele partiu para o sacrifício e não foi o Neymar dos outros tempos, embora tenha que ser reverenciado pela garra, né, que ele ficou em campo, mesmo estando machucado, porque se ele saísse, acho que seria um peso moral muito grande para o time do Brasil. O Filipão, sabendo disso, manteve o Neymar em campo, mesmo nessas condições adversas, né? Aí terminou. O Brasil, e teve mais, o Brasil marcou um gol legítimo do Hulk, que foi anulado pelo... Ele matou a bola no ombro, o juiz deu mão, né? E logo em seguida, o Hulk errou um passe que deu o gol do Chile, né? E ainda perdeu um pênalti na série de cobrança de pênaltis, o Hulk perdeu um pênalti. Mas, na minha opinião e de muitas outras pessoas, ele foi o melhor jogador do Brasil pela raça. Então, a superação foi essa. O goleiro Júlio César, que foi muito questionado antes da Copa, ele estava inclusive sem time na Europa, foi jogar nos Estados Unidos, e o Filipão botou fé nele, foi o nosso grande herói. Pegou três pênaltis, ele defendeu, né, e o Brasil passou

Márcia Ferreira, Toque de Deus. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Celso Alonso de Araújo, João Paulo Lima, Simão Marques, Danilo Garcia, Robson Santiago, Janaína Barreto, Arthur Dornas, Maria do Carmo, Maria Arandi, Janaína Giovana, Roselene Marcelo, Dirceu Magalhães, Eri Gomes, o meu amigo, meu baixista Fernando Schettini, grande músico de Brasília, e o meu amigo, compadre Juarez Fernandes, somos parceiros muitos anos num programa famoso aqui em Brasília chamado Ao Som da Viola, e o compadre há mais de 20 anos é líder absoluto nas madrugadas da Atividade FM, e hoje é o aniversário dele e eu vou inclusive participar do programa dele na madrugada para levar um abraço a esse amigo muito querido, um grande ídolo da comunicação, dos maiores comunicadores do Brasil. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, incluindo você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou trazer aqui uma oração de hoje, que eu ganhei um livro da minha sobrinha Flávia Aguiar. O livro se chama Didática Espiritual, já está na sua 7ª edição. E eu vou aqui, peguei uma oração aqui chamada Oração do Poder. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Deus, Senhor de toda força e de todo poder, dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso da tua assistência, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, esclarecendo o meu espírito com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa perceber toda a tua grandeza e a tua presença em mim, soprando o teu espírito, para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu espírito e a tua voz dentro de mim, ao meu redor e em minhas decisões. No decorrer deste dia, que eu sinto o teu maravilhoso poder pela oração, e com este poder, espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixes e não me abandones, para que eu não caia em desespero e nem perca a fé em ti. Pai, não me deixeis cair em tentação e levanta o meu espírito quando eu me encontrar abatido. Entrego-te neste dia a minha vida e a da minha família. Livrai-nos das moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, meu mestre, meu senhor, meu irmão e meu amigo. Sei que me darás soluções de que tanto preciso e desejo. Amém. Belíssima oração do poder. Um beijão para Flavinha, a minha sobrinha lá de Belo Horizonte, que me deu de presente esse livro maravilhoso. O avô do João, Cleiton Aguiar, Sem Seu Amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Não posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Cleiton Aguiar, Luizinho dos Poligonais, sem seu amor. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Durval e Davi, adeus menina. Do meu caminho, por favor, conforme disse o poeta, deixe que eu passe com minha dor. Já andam falando tanto e pra evitar esse dissabor, o mais certo, meu benzinho, é dar um fim nesse louco amor. Adeus, adeus, menina que tanto amei, posso ter outros amores, mas de você não esquecerei. Relembrando Goiá, Durval e Davi, adeus menina. Olha, eu tô tremendo até agora do jogo do Brasil, viu? Do Brasil e Chile. Ave Maria. Ali teve hora que eu achei que a vaca fosse pro brejo. Vocês já imaginaram, gente, que tragédia que não seria o Brasil sair nas oitavas de final, depois de fazer uma Copa maravilhosa que nós estamos fazendo. Eu tô impressionado porque todos os estádios, em todos os jogos, completamente lotados. Aqui em Brasília, em todos os jogos, nós tivemos mais de 68 mil pagantes, né? É a lotação completa do estádio Mané Garrincha, um dos estádios mais bonitos do Brasil hoje, né? Um grande sucesso, Brasília cheia de gente, não teve um problema, não teve uma confusão, não apareceu manifestante, a cidade em festa, recebendo milhares de turistas nacionais, internacionais, de tudo quanto é lugar do mundo, uma festa maravilhosa que, se Deus quiser, irá até o dia 13 de julho, com o Brasil levantando a taça e garantindo o Hexa, né? Vamos torcer. Falta 3 jogos. Será que o nosso coração aguenta? Difícil demais, né? Ave Maria. A frase irretocável do programa de hoje é do mega empresário americano Donald Trump. Já que você tem que pensar de qualquer jeito, pense grande. Já que você tem que pensar de qualquer jeito, pense grande é a frase irretocável do mega empresário americano Donald Trump. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Delber e Leandro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que ouve o meu programa no rádio todos os dias, você pode me acompanhar na televisão também. Eu tenho um programa de entrevistas na Rede Brasil de Televisão, que é a mais nova rede de televisão do Brasil, né? Crescendo muito, nós já estamos em mais de 200 cidades. Agora, se na sua cidade não tiver a televisão local da Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir no canal 1 da TV Oi, no canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC. Você reparou que a única televisão a cabo, a única televisão por assinatura que não transmite a Rede Brasil Televisão, é a NET. Então, se você tem a NET e quer me assistir, cancela sua assinatura da NET, assina aí a TV Oi, TV Claro, TV Vivo, Sky, GBT, GVT, CTBC, viu? Que aí você pode assistir o meu programa. Passa toda terça-feira às 23 horas e no domingo às 10 horas da noite. Você pode me assistir também pelas parabólicas ou direto no seu computador em tempo real, www.rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Delber e Leandro, os Bagunceiros. Oi, olha quem encontrei, você. Olha quem se encontrou, eu, é mais. Eu acho que nós dois podemos provar. Os bagunceiros também sabem amar. Eu que nessa vida sempre fui fiel, você eu não posso enganar. Porque você também é bagunceira e vai fazer marcação cerrada. Fez besteira sua vida inteira, mas é passado e é o final da estrada. Agora tamo junto, vamos beber junto, vamos cair junto, mas vamos levantar e mostrar pro mundo inteiro. Os bagunceiros também sabem amar. Ah, os bagunceiros também sabem amar. Ah, vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu te encontrei, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Você me encontrou, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Eu te encontrei, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Você me encontrou, meu amor. Falei pra você que nós se encontramos. Chorei, já se apaixonou, eu já me apaixonei, mas você nunca amou, eu nunca amei, mas você me encontrou, eu te encontrei. Agora tamo junto, vamos beber junto, vamos cair junto, mas vamos levantar e mostrar pro mundo inteiro que os bagunceiros também sabem amar. Ah, bagunceiros também sabem amar. Ah, vem! Oh, oh, oh, oh, oh. Eu te encontrei, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Você me encontrou, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Eu te encontrei, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Você me encontrou, meu amor. Oh, oh, oh, oh. tamo junto, vamos beber junto, vamos cair junto, mas vamos levantar e mostrar pro mundo inteiro. Os bagunceiros também sabem amar. Ah, os bagunceiros também sabem amar. Ah, os bagunceiros também sabem amar. Ah, os bagunceiros também sabem amar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Delber e Leandro, Os Bagunceiros. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes mestres. Esses dois irmãos fazem sucesso há mais de 60 anos. Não é brincadeira não, hein? Pedro Bento e Zé da Estrada, Desejo Antigo. Quero uma rima simplesinha pra cantar, falando em coisas que deixei lá no sertão. Quero um regato mansamente a rolar, ver borboletas adejantes num botão. De manhãzinha, quando vem rompendo o dia, no pé da serra brinca alegre um tangará. E de repente tudo silencia para ouvir a melodia do maestro sabiá. Deixa se o moço eu sonhar, já que não posso voltar. Deixa se o moço eu sonhar, já que não posso voltar. Quero uma casa humildezinha pra morar, e um rego d'água pra matar a minha sede. Quero uma sombra junto ao pé de um maracá, aonde eu possa embalar a minha rede. Uma cabocla para ser somente minha, do seu jardim eu quero ser o beija-flor. À tarde eu quero uma viola afinadinha, uma toada e uma modinha pra cantar pro meu amor. Deixa se o moço eu sonhar, já que não posso voltar. Deixa se o moço eu sonhar, já que não posso voltar. O sol desmaia lá nos braços do horizonte, pinta no peito uma pontinha de tristeza. A lua nasce clareando atrás dos montes, eu me extasio a contemplar tanta beleza. Uma coruja pia triste lá distante, e um curiango lhe responde com certeza. Os pirilampos vão surgindo no instante, são estrelas, são diamantes, enfeitando a natureza. Deixa se o moço eu sonhar, já que não posso voltar. Deixa se o moço eu sonhar, já que não posso voltar. A Faculdade da Música apresentou dois grandes mestres, Pedro Bento e Zé da Estrada,